Então, linha 2, chame o pushback acionamento. Se puder manter a frequência constante, a gente informa aí que a pista estará liberada assim que informado junto em ferro. Sim, pessoal, então, 3, 4, 3, 7, 7, na sua escuta, que vai manter a sua escuta. Decolos 43, controle Salvador 1208, bom voo. 208, buena. Oscar Golf Uniforme, agora pista livre, pouso autorizado, pista 17, vento 090 graus e no 629. Pesado, pouso 097, Oscar Golf Uniforme. Bono 962 na escuta? Positivo, 962. O Bono 962, nós entramos em contato com a Infraero aqui novamente e eles deram um novo estimado pra gente. Felizmente foi uma obra que não houve muita programação e por enquanto eu não posso nem dar um estimado pro senhor, porque toda hora estão renovando esse estimado pra não dar um estimado e o senhor se programar e realmente depois ter que fazer uma nova esfera. Assim que eles estiverem liberando a pista, vou informar o controle, o senhor vai ser o número 1 na aproximação. Ah, tá ok, obrigado. Passo 463, informe o tráfego na final da 17, aguarde mais alguns instantes para ingresso. Ao solo. Só pra gente deixar registrado aqui, já estaria pronto pro push, contendo? Pode voar Irume, dá presente, ou... é 2-1-3? Aguarde coordenação com o Centro Recife, achando é 6213. É. Gente, então dá presente, hora certa aos 38. Tá pronto, mantém escuta permanente e aguardando a liberação da pista junto em ferro, ok? Ok, na escuta, hora certa, 48, confere? Isso, 48, 48. Prossiga. Damian, que Romeu Bravo, confirme, é Romeu 44? Romeu 4. Gente, mantenha-se em condições visuais, ajuste no 012, reporte iniciando sobrevoo na ilha de Maré. Bravo. Papai Romeu tem Romeu Wolf, em rimar para sobrevoo no Cabula, a partir de enrimado, declarei que comprou a whisky. Para a vertical do Cabula. Controle em 1-2-0-8, estou no 8-95. Acione o último transponder no último voo, se tiver condições de saber. ...4463, ali mantém pistão no 7. ...3666. Desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAVE da pista 90, reporte estabilizado. Está a 2.2 milhas oeste de Salvador. Táxi Mike, chame o Sol 121 decimal 9 para instruções de táxi até o Mach 3. Autorizado, gol no 962, desça para 4.000 pés, reporte estabilizado. 4.000, é porta estabilizado, vai iniciar o gol 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- a posse será autorizada por este órgão. 62213, autorizado direto e Irume. Obrigado, Irão. 1895, o Carva passando a cauda no portão de número 7, à sua esquerda, 5 traços passar a cauda, autorizado para o estacionamento, portão 7, amplo táxi. Boa noite, 64. Tá no sol? Na escuta com 864. Salve pro meu Golfo e chame Torre, 1 no 8 decimal 95, para decolagem, hotel, meu Golfo. O Gol no 865, à sua esquerda um Carva branco, passando a cauda, autorizado para o estacionamento, portão 5, chame táxi. Após o Carva, saliza o estacionamento, portão 5, vai chamar táxi, com 864. Então 3804 autorizado, direto a Vitor 368. O Gol 962 pode voar agora o 366? Autorizado, Gol 962, já passa brisado. 2500, chamarei estabilizado, voando 366, Gol 962. Pegou fora do solo para o Whisky 500 pés. Então, meu Golf, agora com controle de Salvador, 1208, bom voo. Decolado ao 51. Confere e controle, seu retorno, corre. Falei Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, prossiga. Decolou da Nimar, está com prova Whisky 500 pés, eu sobrevoo essa bula na escuta permanente, hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, informa o tráfego 12 horas a 10 milhas, Romeu 44, com rumo nordeste. Irá fazer um sobrevoo na Ilha de Maré? Reporte visual com tráfego. Reportará visual com o mesmo, Hotel Romeu Golf. Capitão Yankee Romeu Bravo, informa o tráfego 2 horas a 9 milhas, a 500 pés, o Romeu 44. Sané 6213, também centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Recife 128.8, obrigado, 6213. Falei Salvador, azul 4463, cruzando à direita, abertura coral. Azul 4463, contato radar na decolagem, via saída coral, sub e mantém nível de voo 180. Sobre mantenha no 804463. O Galeão, táxi à esquerda, tá? 3895, via Pátio e Índia, ponte espera no zero, mantenha a posição e chame torre em 1 no 8.95, ajude ao tinto no zero, 1-1. Esquerda temos o Airbus da TAM, 321, siga o tráfego, táxi em frente, segunda direita via Índia, onde espera no zero, mantenha a posição, chame torre, frequência 1 no 8.95, ajude ao tinto no zero, 1-1, boa viagem. Gente, seguindo o TAM, ponto espera, posição no zero, torre 1 no 8.95, ajude no zero, 1-1, seguinte, 1-8.94. Passar para o táxi, 2-0, 6-7, 1-7-9, a bordo, 4 horas, no galeão. 945, Galeão. Táxi autorizado à esquerda via Pátio e Índia. Fone disparando zero. Mantenha a posição, chame Tom 198. Decimal 95. Ajuste no zero. 19, boa viagem. Está autorizado, Pátio Índia 1895.0, vai dar na frente. Obrigado, boa noite. Tá, 3437206, pushback sanamento. Tá, 3437, aguarde para o pushback sanamento, passará um Boeing da Gol à retaguarda. Aguarde para o push. Então, 3804, informa o Romeu 44, próximo ao Serra Vitor 366500 pés, não interfere na sua aproximação. Liberando a cauda em torno de 10 segundos. Na sequência, autorizado, chama o táxi. Obrigado. Delta Romeu Papá. Há um atraso do conhecimento do controle no setor? Chame o controle de alta frequência 120.1. Direto e o COV. Solo, voo 962. 962, prossiga. Do solo. 962, falou 58, libere Foxtrot. Libere no Foxtrot e chega pro solo no 219. Espera Foxtrot 219. Voagem vento 100 graus e 97 nós. Faremos em novo o ingresso na pista quando autorizado, ok? Estamos com obra aí na Taxiway Alpha. Então ingresse e mantenha a Taxiway Echo. É negativo, na Fox vai ingressar para aquele IR, vai aguardar. Voo 1962. É 171, confirmo com 4 horas. Está um pouco baixa a transmissão, se puder checar o equipamento, por gentileza. Confirmo 4 horas e 171 agora. Quatro horas, confins, táxi à esquerda, via pátio e Índia, no ponto de espera no zero, mantenha a posição, chame Tô em 1 no 8, 9, 5, ajude ao tinto no zero, 1 no 1 no tempo de viagem, na 3437. 1 no 0, 1 no 1, pátio, Índia, ponto de espera, 3437. Saúde, Babatã, Bosque, Golfe Uniforme. Bosque, Golfe Uniforme, acionado no pátio 3 para a Baeté, autorizado 180, chame para ingressar no pátio 1, nosso Golfe Uniforme. Caramba, ingressa no pátio 1, no Golfe Uniforme. Na época, mantendo o gol 1962. Gente, táxi autorizado aí até o ponto de espera da Eco. E chame novamente o Sol em 1, vai estar a torre, em 1895, mantendo posição no ponto de espera, né? Já mantém, chamar. TAM 3895, contato radar na decolagem, via saída da EL, sube e mantenha nível de voo 340. Nível 340, via da EL, TAM 3895. Gente, observe a voz da TAM, táxi autorizado via pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, chame torre para o cruzamento pista 75, Ascov e Uniform. Azul 4463. 42 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo no 80 e chame o controle ideal, frequência 120.1. 201, obrigado. Realmente bom voo. Uno 864, autorizado a alinhar e manter-se no zero. Alinhe, mantém-se no zero, gol 864. Oscar Golfo Uniforme, autorizado ingresso, pista no 7 até o pátio 5. Até a Baeté. No 962, ingresso novamente na pista e libera na Taxway Delta. Autorizado ingresso, libera na Delta, no 962. São 3804, solo ao 05. Passou da Taxway Foxtrot? Ok, Liberina, vai liberando a última, né, Golf? Liberina, última, então, e taxi via Alfa até Taxiway Echo. Na Taxiway Echo, chame novamente para reingresso na pista. A gente vai mandar Golf e depois chamamos novamente para Echo, 03204, passou 219. Mantenha ainda a minha frequência, só quando o senhor liberar novamente a pista, eu vou pedir para o senhor transferir, ok? Ok, mantenha a sua frequência, 03204. Quanto tempo de espera? 2067. Alô, por favor, boa tarde, azul 2782, informação 90. Autorização Paulo Fonte. Azul 2782, informação 90. Autorização Paulo Fonte, nível 170. 90, confere, azul 2788. Jujadinho 01 na Guarda Costa. A Guarda Costa, para que ele é previsto, eu queria lotar. Tá. Sim, agora solo no 219. 219, obrigado. O 9962 livrou na Delta, mas se escuta. Decolagem, solo no 0, vento 090 graus no 619. Tem que ter colagem, pistão 0, gol 1864. Portão 3. Entre Alfa Juliette, Matheus 1 no portão 3, gol 1962. K3437X na escuta do sol. Dono 255, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 011. 0.01. Escuta para a cota. Escuta, cota. Azul 2788, autorizado de Salvador para Paulo Afonso, a rota via Zulu 9, frotinha, pós direto conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 1.70, decolando pista 1.0, mantenha a decolagem regular 2.000 pés ou a terceira milha, após a curva pela esquerda. Cumpre o perfil da subida Momo, transição froti. Controle, transponder 5.176, controle 1.20.8, 1.8.95. Obrigado, Paulo Afonso, nível 170.09, após o plano de plano de voo. Pista 90, após a classe de 2000, ou até a terceira milha, e após curva esquerda. Saída Momo, tração Froti, aciona 5176, controle 1208, azul 2788. Reporte pronto para pushback, Sandra. Envia saída Puca, sube e mantenha nível de voo 350. Via Puca, só mantém 350, gol 1864. 437 está pronto? Está pronto, 437. Alinha e mantém pistão no 0. Já é mantém pistão no 0, 3437. Patrulha de Salvador, uma boa tarde. Sané 6141, via chegada bom, se desça até o nível de voo 060, ajuste na 011. Chegada bom, se descendo para até o nível 060, 6141. Foi Delta, e ao liberar, chame solo Salvador em 1219. Chegada solo 10, cima da Delta, solo 219, aposta 3204. Vitor 367, gol no 255. Obrigado, 307. 8, chame agora o controle no 208, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. 360 via da EL, 2067. São 3895, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 21.228, apresentado, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Solo 3204, segunda delta. Tana 3204, boa tarde, táxi centralizado direita, Alfa Juliette, Pátio Uno, portão 07. Alfa Juliette para portão 07, Tana 3204. Gol 1864, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 12445, gol 1864. Secundária 125.45. 12545, gol 1864. Controle, boa tarde, eu tô 3437. São 3437, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, submantenha nível de voo 340. Arbo 1, 340. Gol 255, após o servidor 367, vai ser servidor 366. Desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 0, reposta estabilizada. Gente, livre de desvios, gol 255. Reporte para Santa Vitor 366, estabilizado. O 437 pode voar direto, Elefa? São 3437, autorizado direto, Elefa. Obrigado. Salvador, 2788, para a pista de estacionamento, parte 3. Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251, 288, 2067, obrigado, boa tarde. O? Papai Romeu até Romeu Golf, confirma o tempo total de voo? Tempo total de voo é 1h30, senhorita. Está agora na direto lá. 1h30, está presente? Não, senhorita, mais uma hora. Sente graça. Romeu 255, informa Romeu 44, próximo ao Serra Vitor 366, 500 pés, não interfere na sua aproximação. Certo, bom, Xané 61141, sem restrições, desça para 4 mil pés. Autorizado voar direto Serra Vitor 367. 4.367, 64. Chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, tanto 3437, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Obrigado. Sané 6315, via chegada a MAN, desça para o nível de voo 050, ajuste no 011. 6315, tem condições de voar até a Vitor 366? Afirmo voar, me agradeço. 95, ajuste no 011. Luna 255, complete nosso procedimento, chame então em Salvador, frequência 118.95. 295, obrigado. Bom pouso. Sané 6141, desça para 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, reportabilizado. Torre, bom dia, volume 255, estabilidade final, RNAV da 10. Sou 255, todo autorizado, pistão no 0, vento 080 graus no meio da janela. Ele pouso, volume 255. Papatango Lima Kilo X-Ray, prossiga. Papatango Lima Kilo X-Ray, decolagem de Vera Cruz, na Praia de Paris, na Transponder 0156, 1500 pés. Papatango Lima Kilo X-Ray, confirme, procede para Salvador? Salvador, afirmativo, Lima Kilo X-Ray. Gente, mantém-se condições visuais, mantém no corredor Vera Cruz, reposta através de Paris, ajuste na 011, confirme PLB e tipo de equipamento. Brasil, velho, vai rebotar através de Paris, Lima Kilo X-Ray, confirma o tipo de equipamento? PA34. Gente, graças. Panamá 6226, boa tarde. Voe Mari para interceptar a chegada a Mari. Desça até o nível de voo 080, ajuste na 011. Reduza para 2509. Ok, então descendo e tentando reduzir. 2509, 6226, com 1011. 6226 até 8000. Azul 2771, no contato radar, passa a posição Coral, Voe Mari para interceptar a chegada Mari. Desça para o nível de voo 060, ajuste na 011. O 2788 autorizado a alinhar e mantém pistão no zero. Alinhar e mantém no zero, 2788. Bom, no 255, solo 04, libere táxi Delta, solo Salvador, no 219. Delta 219, bom, no 2. Você está presente para o nível de voo 060. Presente para o 060. Solo, consigo, o 259 é Delta Delta. Ouro 255, boa tarde, táxi autorizado à direita, Alfa, Juliette, Patiolo, portão 4. Alfa, Juliette, Patiolo, portão 4, 2. Número 4 na aproximação. Era o número 1 do sequenciamento do setor sul, senhor. Agora tem do setor norte. Obrigado. Canal 6315, desça para 4.000 pés, ajuste 011. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposta estabilizado. 4.000, comigo hoje, 11, reportado estabilizado na RNAV da 10, Canal 6315. Controle Salvador, boa tarde. O azul 2788 está decolando no momento, perfil Momo. Azul 2788, contato radar na decolagem via saída Momo, submantém nível de voo 1970. No perfil 170, azul 2788. Estabilizado, assistindo, 6141. Canal 6141, complete final de procedimento, chame seu Salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, 6141. Salvador, boa tarde, 6141, final da 10. Azul 41, o China. O China é 6141, autorizado, pouso, pista no 0, vento 100 graus, no 69. Repouso na 10, 6141. Confirmando a resistência, então, né, o ataque que vem. Afirma, o ataque C alfa entre a Eco e a Delta está fechado. Se ultrapassar a Delta, não é para livrar na Eco, livrar na Fox ou na Golf. E após vai ter que retornar para taxar esse pedaço sobre a pista. Resistência, 6141. Fazer o Lima, Vitor, Delta, prossiga. Lima, Kilo Delta, corrigindo Lima, Vitor Delta, Recife autorizado 350, decolando da pista no 7 com curva à esquerda, na subida Cuca, transição Aracaju, Cuca, Jamo, Aracaju, após a peso Luna 7 conforme rota, 5162, código transponder 120, decimal 8, sequência do controle Salvador, informação Oscar, confere. Peso altímetro em Salvador 1011, direto para o CRV 366, foi estabilizado no procedimento. Direto 366, 11, 6635. Reportará final 97, o Lima de 8. Sonomia? Vitor Delta, ajuste de altímetro no momento no 011. Chamada presente a torre em 118, decimal 95 para o acionamento e decolagem. Correio 2230, centro da Oeste, remota 1-2. Botanima, Vitor Delta, libre acionar, contato. Nível 180, decolando da pista no 0 com curva à direita, subida a Arbor 1, após Elefa voa posição Opilor e após Opilor direto Vitória da Conquista. Código transponder 5426, controle 120, decimal 8. Agora, sendo, já confirmo o transponder? 5426. Conquista, na 10, direita, na Arbor 1, Elefa, Flor, 4, correto, passarelo 2230, chama pronto, puxa e acionamento. Camarada. Após etapa, ajustando a negação para o serviço 366, temporizador para 2500 pés, última trem salvador no 09, livre final em nave, chama estabilizado. Após etapa, voa 366, descenta 2500, 09, é o azul 2771. A gente confirma o horário da inscrição? Gente, só um instante para cópia, Ferraz do Lego. Lima que Lego C, autorizado, pouso, pistão 7, metro 1-0-0 graus, 1-7. Autorizado no 7, para o Papa Tango, Lima que Lego C. Canem 1-4-1, Livra na à direita, táxi Alfa, Costa Ponte para da Eco. Alfa Ponte para da Eco, 1-4-1, pode fazer o 180 aqui para descrar ou não? Informação Alfa, confere, Brasília autorizado nível 360. Decola da pista no zero com curva à direita na subida Árvore 1. Após voo Elefa, intercepta apenas o Lu 17, seguindo conforme a rota do plano. Isso, aciona 5167, o controle 120, decimal 8. 0360, decola da pista, curva à direita, Árvore 1, após Elefa, após o Lu 17, 5167, 201, voo 867. 1867, cotejamento correto, reporta pronto para puxa e acionamento. Boa 5 milhas. Certo, está livre. Porta passando externo, forma alfa fechada entre a Eco e a Delta. Caso ultrapasse a Delta, libere na Fox. Afirmativo. Então, aguardando livre pouso. Se ultrapassar a Delta, vai livrar na Fox. Confirme, sir? Sim, funcionamento dele na Fox ou na Golf, se ultrapassar a Delta. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 090 graus, 189, China 63 no 5. Matheus, tem livre pouso na 10, tá seguindo o taxi, ou China 60, ou no 5. 0 na Eco, 141. 41, mantém a ponte para da Eco, aguardando. Sierra Zulu Eco, solo? Só confirmando, pro whisky seria melhor pro senhor? Ok, autorizado, a irmã comprou o whisky no meu pé, acionando 0133, faz sobrevoo em Sierra India Charlie X-Ray, após Ilha de Maré e retorna para Irmã. O controle opera em 120, decimal 8, Serra Zulu Eco. Está confirmando, aciona 0133. Correto, a gente já tinha um metro no 011, já possui para ver? Livro 366, final em Irmã, chama estabilizar. Meu Serra Zulu Eco, livre azul. Acionamento é quanto pronto da colagem? Entendido, já pronto, é isso? Serra Zulu Eco, não tem tráfego reportado. Hoje, Zulu, Serra Eco, não tem tráfego reportado no setor, reporta fora do solo. O vento Salvador é 090 graus no 8. Meia, acima da navegação, Luenas, aproxima a Vito 366, 530 para 2500 pés, última de Salvador no 011. 2011, 2500, direto para 366, 62, 36. Policrou o Whisky 1 no 20 da 08. 208, grato, China 641 no livre ingresso, pista 10, reporta na Delta. Canal Delta 63, né? É 315, solo, aos 37, solo da Zona Sinal 9. Zona 9, obrigado. China 641, autorizado ingresso, pista 028, para liberar na Delta. Ingresso, reporta na Delta. Libera na Delta, 141. Depois que vocês para um sobrevoo na ilha de Maré. Só uma boa, mentaliza no 5. Tchau, Luar. Confirmando o equipamento. Um Romeu 44, já. Tente. Confirmando 0133 no transponder? 0133, exato. Tchau, mantém 500 pés. Máxima 500 pés, o último de solador no 0 no 1. Eu tenho o cruzamento da final do ano 0 entre Dona e Simbra, sempre fui com aproximação de instrumentos do ano 0, e fomos iniciando o sobrevoo no Mundo Plaza, e após o sobrevoo na Ilha de Maré. Terra Zuleco. Forma sobrevoo no Mundo Plaza, Terra Zuleco. Na final da ano 0, o visual passou 366 ou 2771. E 771, compete aproximação, aeronave, chamamento em Salvador em 198, decimal 95. Chamamento em 295, obrigado, boa. 2805, está autorizado Guarulhos, nível 340. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Mótila. Abazulou 10, Kubabe, Abazulou 9. 5415, transfona da 08 com 12. Correto, 03805, chama pronto, puxa acionamento no 07. Chama. Para o CGL em Mundo Plaza. Sete. O hotel vai voltar agora no 7, 500 metros. 37. Entrou no solo da Zona Simonov. Boa tarde, 141, estou aqui na Delta. 141, boa tarde, ingressa no Gilete, portão 5. Gilete 05, não passa. Isto Delta, autorizado, táxi, próximo de Parapapá. Velocidade? 200, 2, fica atento ao Sierra Zulé com o Robson Góes de Corda, acertando o cruzamento da final do ano zero. Qual o Sierra Zulé já com o Romeu Golf? 27. Sierra Zulé que foi iniciando o toque arremetida. Tomem o toque arremetida ao Sierra Zulé. Ok, vamos até você com o freio. Tudo autorizado cruzar o ano 7, Quebec, Mike na Lima, chama solo da Zona Sinal 9. Cuidado, Oxelé 626, Capa Vista. 326, complete aproximação, San Renan, Vichão Antônio, Salvador, 198, 995. 3295, bom. Estou aqui na 6226, está anunciando o procedimento a 3 milhas do 372. Estou na 6226, continua a precisão, o camarete está livre. A taxa alta está fechada entre a Eco e a Delta. Caso ultrapasse a Delta durante o pouso, livre apenas na Fox ou na Golf. Frente, então vai pensão livrar na Fox ou na Golf. Frente, 6226. Frente, azul 271, no salto 43, ao livrar a direita, solo 299. Lembra direção 209. 4277 da Zona, entrou na sexta. 2771, auxiliado táxi Alfa e Kilo, para a posição 4 Romeu no Pátio 3. Alfa e Kilo, 4 Romeu, Pátio 3. Mãe, é 2 aí, a sua direita. Na final da 1-0. Tá, visual já foi superado. Frente, cheia de turbulência da aeronave. Tô no rumo norte, norte é a faixa da final. Já tá passando igual. Confirma que chamou? Está presente, chama Sol, 2019. A gente prossegue para a Ilha de Maré, confere? Cristal. Autorizado contorno do Pátio Cristal após Taxa Índia. Quando na